você, mas você não entendeu, nem me olhou, nem me viu, nem me notou, nem sentiu o amor nascer. Dois. Nada restou pra depois. Foi bom enquanto durou esse romance, esse amor. Pena que acabou. Mas vou viver e dessa vez vou acertar bem no coração e nunca mais vou errar. Comerei com você, quero o prazer de amar. É tempo de aprender e nunca mais. Dois. Nada restou pra depois. Foi bom enquanto durou esse romance, esse amor. Pena que acabou. Mas vou viver say.